A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital deliberou hoje pela contração de um empréstimo de 2 milhões de euros destinados à realização de obras nas freguesias. A medida aprovada em reunião pública do Executivo, realizada esta tarde, tem em vista um equilíbrio na realização de obras em todo o concelho, sendo que o grosso das obras na cidade está coberto pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que já tem associado a uma verba de 7 milhões de euros. A medida foi então anunciada esta tarde pelo Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e mereceu a concordância de todo o Executivo, inclusive do Vereador do PSD. Vamos contrair estes 2 milhões de euros. Vamos contrair estes 2 milhões de euros com um objetivo que é claro. É criar alguns equilíbrios em termos de... da própria. Se a própria cidade teve um financiamento, que é um financiamento grande, nós precisamos de acompanhar também de algumas obras nas freguesias. Vou dar uma obra que é importante e que é preciso as pessoas saber. E que são coisas que são coisas parceiro, Alentejo, que vivem 60 pessoas nelas todas. Nós vamos fazer um investimento que está aí. Por uma razão. Pela primeira vez, eu mandei fazer análises da água para a possibilidade de fazer um estudo, de fazermos alguns furos que fossem captados naquela zona, em relação à qualidade da água, e a qualidade da água não tem nenhum tipo de qualidade. Temos também, neste empréstimo, outras hectares, aquelas pequenas hectares que são das pequenas populações, que está em um projeto global de 250 mil euros, que é desde Vilela, Seixas da Beira, Póvoa das Quartas, Chamusca, Lourosa, quer dizer, há aí também um conjunto de verbas para nós resolvermos isto. E por isso são obras que é para equilibrar o investimento em termos das freguesias. E por isso é importante. E na minha opinião será um empréstimo a muito curto prazo, não será um empréstimo a médio e longo prazo, mas ele nunca terá uma duração muito estível, porque nós ficaremos com condições de amortização facilmente e por isso não faremos com que este empréstimo seja muito longo por uma razão. Não deixaremos as gerações futuras a pagar as nossas dívidas. Com a contração deste empréstimo, o município de Oliveira do Hospital tem em vista a coesão do território, que não se vai esgotar neste empréstimo de 2 milhões de euros, estando ainda previstos trabalhos na ordem de 1 milhão de euros que serão suportados pelo município e juntas de freguesia. Isto é preciso que as ideias estão muito bem definidas naquilo que nós queremos fazer. Nós queremos as ideias em termos de coesão do território e houve reuniões entre também os presidentes junto onde se discutiu isto e por exemplo, há aí algumas freguesias que vão ter obras e que não estão mencionadas, quando eu falo num investimento de mais de 1 milhão de euros da responsabilidade da Câmara Municipal. Porquê? Porque são obras que são executadas pelas freguesias e que serão, teria aí, por exemplo, Penalva de Alba, vai fazer um camping cá, mas vai ser através da Junta, os terrenos estão em nome da Junta. Se estão em nome da Junta, tem que ser a Câmara Municipal através da subsidiação e não destes protocolos, de um protocolo específico. É preciso percebermos o que é que está. E por isso não é isto. O nosso investimento em termos de coesão do território, este ano e no próximo ano, são 3 milhões de euros. Não são 2 milhões, são 3 milhões de investimento com 1 milhão da Câmara Municipal. Um investimento, então, na coesão territorial do Conselho de Oliveira do Hospital por via da contração deste empréstimo de 2 milhões de euros e também pela realização de outros trabalhos na ordem de 1 milhão de euros.